Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking. Verdade, mentira, o bem e o mal, luz que ilumina o raio de sol, abriu bom temporal, a vida me cobre com sono e sol. Ruas, vibrações, vivendo com as más companhias, mas as más companhias são minhas, que me alertam tipo campainha. De gente que mente fofoca, das palavras afoga a mente, a rua cobra o valor, sem atraso e não existe inocente. Enxergar na escuridão é muito mais evidente. Nos caminhos descalços, pisando espinho resistente, o coração no compasso vai nos levando pra frente. Às vezes frágil como vaso, cai e se quebra facilmente. Uma corrente sem elo deixar de ser existente. O encanto do meu canto vai pulsando, minha vida, nosso plano, e voando até a mais alta colina. O encanto do meu canto vai pulsando, minha vida, nosso plano, e voando até a mais alta colina. Absolutamente dá pra ver o mar de onde venho, um só lugar pra trazer paz e harmonia, pois vejo melhores dias à vista, não calculado e por cento. Talvez não enche a barriga, mas melhoria com o tempo, sem apressar o desenvolvimento que a metrópole do caos tá preocupada, eu entendo. Procuro o melhor caminho, que o labirinto é insano. Você quer cair, o chão é guia, só não esqueça do dano. Hey, Ave Maria, agradeci pelo dia que se levanta e caminha em direção à saída. A vida é dura, maciça, calibre 12 em revista, engatilhada na mira, dispara se a conta é vazia. A dor vem rasante e a partida galope, minhas rimas eu conduzo pela fé, não pela sorte comum. Só vim pra descomplicar, saber sair pra voltar. O encanto do meu canto vai pulsando, minha vida, nosso plano, e voando até a mais alta colina. O encanto do meu canto vai pulsando, minha vida, nosso plano, e voando até a mais alta colina. No mesmo plano, do outro plano, no outro planeta, no viver pleno, buscando a paz, questionar pra ter certeza. Nem tudo tá no lugar, palavra reta, nota sobre nota, analisa as ideias, positivo e só. O que é bom vou buscar, sem hesitar nem sorrir. No melhor lugar, o dom de existir, colher antes vou plantar e poderei somar. Em dividir é importante estar aqui, ver e rever, cor e cores, corredores, aos redores, amadores, grandes vozes, seres de bem, sempre irão existir. O que é mal cai, a chuva vem enquanto o sol vai. Hoje cê tem, amanhã não mais. A diferença é quem faz, usar o tempo de modo eficaz. O encanto do meu canto vai pulsando, minha vida, nosso plano, e voando até a mais alta colina. O encanto do meu canto vai pulsando, minha vida, nosso plano, e voando até a mais alta colina. Wishful thinking.